Domina o Evair. Faz o cruzamento. Olha a cabeçada! Preciso, perfeito do Evair. Pena subiu, não chegou a ser atrapalhado pelo Clóvis. E aí testou firme no canto esquerdo do Wagner. O Palmeiras faz 5 a 0 no Botafogo. Que coisa, o Botafogo teve chance, criou oportunidade. Mas é a história mesmo, Casagrande, do jogo em que o ataque está iluminado e pronto. Iluminado de qualidade, né, Kleber?